maluco, já não sei o que fazer. A minha net tá lenta, parecendo tartaruga. Esse problema eu preciso resolver. Eu preciso urgente de ajuda. É, meu amigo, vai no provedor de internet, a Panet. Lá tem a solução. A Panet tem mais qualidade, os melhores planos, mais velocidade. A Panet atende com agilidade. A APANET é o provedor de internet que você precisa conhecer e adquirir. A APANET, provedor de internet, lhe oferece o melhor atendimento da cidade, com os melhores planos. Visite e confira o que temos para você. Temos ótimos planos de internet para sua casa e sua empresa, com valores bem acessíveis. Então, quer ficar conectado com o mundo? Venha para a APANET, provedor de internet. Qualidade com o melhor sinal da região. A APANET também tem uma seção completa em informática com novidades e a maior qualidade na área de informática. Então fique ligado na APANET, provedor de internet de Tucumã. Telefone 99152-8455. Avenida do Ouro, 141, em Tucumã, Urilândia, São Félix e região. APANET. Provedor de internet, APANET.